A Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil visitou na segunda-feira as dependências da carceragem provisória da 6ª SDP e prometeu ajudar no que tange à transferência de presos da cadeia pública Laudemir Neves. No que tange à transferência dos presos para a cadeia pública Laudemir Neves. Estavam presentes na visita o presidente da OAB, Dr. Walter Cândido Domingos, o advogado Dr. Jorge Luiz Nunes, o relator Dr. Jean Carlos Flogreri e o interlocutor Dr. Apolinário. Esta comissão entra a partir de agora nas negociações com a juíza da Vara de Execuções Penais, a doutora Juliana Zan, para a transferência dos 60 detentos que se encontram na carceragem provisória da Delegacia Central de Foz do Iguaçu. Eles estão em um local sem as mínimas condições para abrigar qualquer ser humano, disse um dos representantes da OAB. Nas condições em que estão, nem dá para servir de depósito às instalações da 6ª SDP, pois não tem ventilação, não recebe a luz do sol e, quando chove, as goteiras são inúmeras. Esta frase foi dita pelo presidente da OAB Foz do Iguaçu. Também participou da visita o delegado-chefe da Polícia Civil de Foz do Iguaçu, Dr. Alexandre Macorim. O delegado explica que foi protocolado nos órgãos competentes a real situação sobre a carceragem da Polícia Civil. Ressaltou ele que, infelizmente, não obteve uma resposta positiva por parte da Secretaria de Justiça e também não recebeu nenhuma autuação do Poder Judiciário no sentido de determinar a transferência dos presos para a cadeia pública Laudemir Neves. O delegado falou que está preocupado, pois quanto mais presos tiver, mais riscos a sociedade corre. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.